Cuidado com essa mulher que quer se casar outra vez. Olhe que ela é viúva de seis e com você será a sétima vez. Cuidado com essa mulher que quer se casar outra vez. Ela é viúva de seis e com você será a sétima vez. Olha que ela é viúva de um grande açougueiro malandro e de um dono de banco também. Ela é viúva de um general e de um banqueiro de bicho que tem. Olhe que ela é viúva do dono da funerária, que seu próprio caixão ele fez. E o cesto já está nas paradas, somente esperando chegar sua vez. E... cuidado com essa mulher, o que é que tem? Que quer se casar outra vez. São bem. Ela é viúva de seis e com você será a sétima vez. E... cuidado com essa mulher, nossa senhora, que quer se casar outra vez. Eu não quero não, bicho. Ela é... deixando a grana que ganhou na loteca somente pra ela gastar. Ela só para em mala cheia, gente boa e de Matarazzo pra lá. Olha que o bote da jiboia já está armado somente para te ganhar. E... cuidado com essa mulher que quer se casar outra vez. Ela é viúva de seis e com você será a sétima vez. Tudo bem. Ela é viúva de um grande açougueiro malandro e de um dono de banco também. Ela é viúva de um general e de um banqueiro de bicho que tem. Olha que ela é viúva do dono da funerária malandro, que seu próprio caixão ele fez. E o cesto já está nas paradas, somente esperando chegar sua vez. E... cuidado com essa mulher, hein? Que quer se casar outra vez. São bem. Tome cuidado com essa mulher, porque ela quer se casar outra vez. Olha que ela é viúva de seis e com você será a sétima vez. E...